Hoje é dia 24 de abril de 2023 e este é o episódio 244 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino, e desta vez não me enganei a dizer, e tenho comigo o Vasily Arkhipov. Zdrazdvitsia. E o Zé Gorila. Hey. Pronto, muito bem-vindos a este podcast. Então, como é que foi a vossa semana? Contem-me tudo. Foi boa. Tudo. Foi uma semana muito fixe. Eu tenho uma pergunta para o Zé Gorila. O apelido Gorila é do animal ou é das pastilhas? É do meu pai. Ah, o teu pai, o apelido é Gorila? Oh, ok. João Gorila. Pronto. Isso explica muita coisa. Então, o que é que andámos a fazer esta semana? Esta semana resolvi Conta. Um problema. Que problema? Olha que sorte. Que problema foi esse? Mas resolvi de maneira porcalhona. Porcalhona e em cima do joelho. Badalhoca, porcalhona e improvisada. Então, o que é que aconteceu? Na sequência das minhas experiências malucas que eu faço durante a semana... Tens vídeos disso? Eu pensei assim... Das experiências malucas durante a semana? Tenho um canal com esses vídeos todos. Estarão mas OnlyFans. Mas é a pagar. O OnlyFans, não é? Para os olifantes. E... Então, eu decidi tirar da gaveta o meu Raspberry Pi 400, é aquele que tem o tecladinho, não é? A maior parte de vocês deve estar familiarizado. Sim, sim. E eu pensei assim, pá, vou ligar isto a um disco SSD M2 e vou usar isto como o meu computador diário. Para, uma coisa ligeirinha, para fazer coisas assim normais, internet, comunicação, escrita, essas coisas todas. E é fixe, porque... poupa alguma energia, porque isto ainda são uma quantidade de watts a menos do que a minha torre. Diga. Zé Gorila. Eu tenho uma pergunta. É a pergunta que se impõe. Diga. Sim. Usaste um chapéu para acoplar essa unidade de armazenamento? Usei a sapata. Uma do sapata. Raspberry Pi 4. Mas como é que usaste? Se era no 400? Ligada por o USB 3. Tenho um cabinho macho, e ela encaixa na traseira do Raspberry Pi. E encaixa na traseira da sapata. E estão os dois muito contentes. No fundo é como aqueles coisas duplos que tu... Bom. E então, faço boot a partir dali. E isto é uma versão do Ubuntu. Se eu estou a olhar para o... Eu estava a ver quando é que o Diogo... Se desmontava, não é? Quebrava. Yeah. É a parte mais divertida. Eu já estava a olhar para o lado, olha. Nem foi... Desta vez não tenho nada a ver com isso. Eu estava a olhar para o lado. Desta vez resultou. E então, mas rapidamente, para não estar a perder muito tempo com isto, tenho o Ubuntu 22.04 a correr nesse disco, com GNOME, e eu até gosto daquilo e tal, com o GNOME, com o ambiente de trabalho, sim, sim. GNOME do Ubuntu. Já agora, qual normal. É o tamanho do disco? Eu não sei se já disseste, mas eu não lembro. É pá, são 120 e tal gigas para aí, uma coisa assim, é uma coisa modesta. E então... Pus aquilo a funcionar, mas achei que, de facto, no Raspberry Pi o ambiente gráfico GNOME, ele funciona, mas torna as reações do sistema em geral um bocadinho mais pesadotas. E sobretudo quando abres o Firefox, então aí nota-se que o sistema fica assim um bocadito. Sim, também é, atenção, o 400 só tem 4 GB de RAM, não é propriamente um sistema assim muito... Ah, mas eu não ocupo a RAM toda, o processador é que parece sofrer um bocadinho mais e a GPU. De modo que, o que é que eu decidi fazer? Pá, vou tentar aligerar isto e eu também não quero estar a fazer uma instalação de raiz, então o que é que eu fiz? Instalei o desktop do Ubuntu em cima disto, baseado em LXQT, e depois faço login com a sessão em LXQT, em Ubuntu. E de facto a diferença é notória. Aquilo fica muito mais rápido, muito mais levezinho. Não tem tanto fogo de artifício e tem algumas opções ergonómicas que eu sinto falta, como os quadrantes a dividir as janelas no ecrã, aquela... eu não sei como é que lhe é de chamar isto, aquela vista em que tu carregas na tecla super e aparecem-te as janelinhas Exposé. Todas em que estás a trabalhar. Exposé, pronto. Sinto falta disso, mas, opá, é uma coisa, para funcionar no dia-a-dia, também não precisa, assim, de grandes parangonas, portanto, está bom. Eis que aquilo funcionou 2 dias assim, e eu estava contentinho, LXQT, personalizei algumas opções estéticas e tal, e de repente, um destes dias, entro na sessão e fico com o ecrã todo preto, só com o ponteiro do rato. e não faz mais nada. Isso é bom, deve. E eu, bom. Mas ficou super rápido, não? Ah, não, e ficou rapidíssimo, não podes fazer nada. Então, mas isso também... Só com o ponteiro do lado de um lado para o outro, podes jogar Pong. Ou queres... Se tivesse um bocadinho de imaginação. Ou queres performance, não é? Ou funcionalidade. Ou queres funcionalidades, ou... exatamente. Portanto, isso não podes ter... Exato. Nesse caso, a performance era espetacular, a funcionalidade era zero. Zero não, e depois aconteceu outra coisa, não é zero. Pois, e então aconteceu outra coisa muito estranha, que foi determinados ficheiros de áudio, ele não lê. Nomeadamente este podcast e outros podcasts. Isso cheira-me a um filtro muito específico. Pronto. Fui ver os logs e tal, não pesquei nada daquilo, estive a ver tutoriais na internet, até fui ao Reddit, vejam lá, com baixo de X, à procura de pessoas que tivessem um problema parecido. Tentei aplicar as soluções que vi por ali. Que parvo isso. Consulta este cheiro, escreve isto, faz aquilo. Também lá passei. Fui à comunidade no Telegram. Pessoal, alguém teve um problema semelhante e não sei o quê. Pronto, pá, não fui a lado nenhum. O que é que eu decidi fazer? Depois de ter perdido algumas horas a tentar resolver isto, desisti e pensei assim. Vamos aplicar uma solução KISS. Keep it simple, stupid. Uhum. E então, criei um utilizador novo. Copiei os meus ficheiros para esse utilizador. E já está tudo a funcionar. Olha. Como dizem os americanos. Se funciona, não é estúpido. É a solução porcalhona. E foi assim que eu passei a maior parte da semana. A fazer estas brincadeiras. Mas a única parte chata é que não fazes a mais pequena ideia do que é que causou esses problemas todos. Não, de todo. Okay. Mas eu sou um grande fã da engenharia russa e a engenharia russa é assim que funciona. Não, o pneu furou, não faz mal, metes um tronco de madeira no eixo das rodas. E está bom. Ok. E, portanto, é por aí. Entretanto, noutras novidades desta semana, uma coisa espetacular, não sei se toda a gente tem noção disto, mas no domingo, entre as 9 e as 10 e entre a 1 e as 18 uhum. horas, da 1 da tarde, portanto, das 13 às 18, exato. A tarifa de eletricidade no mercado português de eletricidade no mercado ibérico esteve a 0,0 euros e 0 cêntimos, o que é muito engraçado. Portanto, tivemos ali 6 horas à vontade de eletricidade quase à borla, porque ainda metes a tarifa do operador e tal, mas é muito mais reduzida. Aproveitei para lavar 3 máquinas de roupa e fazer a coisa toda. Fantástico. Mas tu tens 3 máquinas de roupa para lavar, uma não te chega? Para lavares a tua roupa toda? Não, porque era muita coisa e havia lençóis no meio e tal, porque eu gasto muito disso. Mas que raio de computador? Acabaste de dizer que tens 3 máquinas de lavar em casa. Agora estás-me a dizer que pôs lençóis no meio. Que raio de rebuliço é a tua casa, pá? O amigo não percebeu. Quando uma pessoa diz nas suas lides domésticas vou fazer uma máquina de roupa, significa encher a máquina de roupa na sua capacidade máxima e se for preciso repetes 2 ou 3 lavagens. Claro que sim. Agora, daí a expressão, fiz 3 máquinas. Certamente fui eu que percebi mal, nem vejo isso de outra forma, mas aquilo que eu ouvi foi, lavei 3 máquinas. Sim. E eu depreendi que tiveste a lavar 3 máquinas, sim. Pá, como eu lavo 3 bicicletas, ou como eu lavo, percebes? Não, neste caso é uma expressão corriqueira. É que fazer máquinas, eu conheço a expressão, essa eu conheço, aliás, também faço máquinas às vezes, infelizmente. Será certamente uma corruptela da língua portuguesa, talvez. Uma tal expressão, mas é coloquialmente conhecida e compreendida pela maior parte dos interlocutores. O Zé Gorila não sabe estas coisas, porque o Zé Gorila é um misógino machista que não faz tarefas domésticas e, portanto, obviamente não sabe o que é uma máquina de lavar roupa, não é? Yeah, é isso. Ou então é... Tão rural que lava a roupa à mão no rio, como é óbvio, como está a acontecer. Ou não lava a roupa. Lava a roupa, o que ainda explicava muita que coisa. Que é a solução ambientalmente mais... mais amiga, também é um facto. Os surfistas não precisam de lavar roupa, suponho, não é? Que vai ao mar todos os dias, portanto, aquilo que está lavado. O surfista vai, mas a roupa fica na areia, ele só entra com o fato. Depende, se for uma areia. Bom, não interessa. Ai, ai. E pronto, foi a semana possível. Já percebi. Ok. E tu, Zé Gorila, o que é que andaste a fazer esta semana? Olha, eu tenho, fiz muita coisa, mas não posso contar aqui. Okay. Isto é, a linguagem é familiar. Mas tenho duas respostas, ou seja, tenho dois, Está-me a falta. Vou irritar ali o Vasily. Tenho dois feedbacks para dar a ouvintes. Não, não se... Tens dois retornos não, não para são, dar? Não são retornos, são mesmo feedbacks. Não, fui questionado diretamente por alguém, ou seja, eu descrevi aqui na semana passada que fiz algumas... Fiz algumas afinações aqui na minha fatura da luz e estou bastante contente com isso, com os resultados. E no outro dia estava, o dia estava muito encoberto e recebi uma mensagem de alguém que me perguntava: olá, não é nestes dias que tu te arrependes de ter feito a tarifa bi-horária? Porque, ou seja, quando está muito encoberto, aquilo que é suposto ser os meus painéis solares alimentarem o período de... Eu não sei como é que ele se chama, aquele período em que a eletricidade é mais cara durante o dia... Pontas. Pontas, pois o resto é o vazio, não é? O vazio é de noite e as pontas é o de dia, é isso? Ou fora de vazio, no caso de horário acho que é vazio, fora de vazio. Pronto, eu acho que aquilo é, pronto, seja como for, onde a eletricidade é mais cara. E de facto, eu fui olhar para os gráficos e não é a coisa mais animadora do mundo, não é? Portanto, desde nós fizemos um plano a contar que há sempre sol, em dias normais há sol, entre as 8 da manhã e as 8 da noite, às... Bastante mais que as 8 da noite, nesta altura, mas há sol. Agora, quando de facto não está encoberto, é uma chatice. Agora, o que é que eu penso logo a seguir? Pessoal, descansem. Muito obrigado pela vossa preocupação. Mas o que eu tenho que pensar é nos outros 364 dias, ou nos outros 360 dias, em que de facto a regra se aplica e eu, durante o dia, consumo próximo de zero eletricidade da rede. Portanto, pessoas que estejam a pensar nesta solução e que tenham condições para isso, como é óbvio, eu continuo a achar que é uma boa decisão. Claro que estas coisas refletem-se e faz-se o balanço a 12 meses, não é uma coisa para fazer de um dia para o outro, mas nesta altura está tudo bem. O segundo feedback que eu queria dar tem que ver com... Recebi algumas mensagens de pessoas nas últimas semanas preocupadas com a minha sanidade mental por estar a usar, por razões profissionais, um sistema operativo de qualidade duvidosa, e posso deixar as pessoas descansadas que, na passada sexta-feira, iniciei o processo de migração. Portanto, neste momento já estou. Portanto, hoje foi o primeiro dia em que eu estive longe de sistemas operativos menores e a trabalhar, portanto, não estive de folga, e portanto estou a usar nesta altura já um computador com um sistema operativo em condições. Não é ainda a solução final, é ainda uma prova de conceito, mas o que eu posso dizer é, e pessoas que possam estar a passar pelo mesmo ou que queiram arriscar, usei a velha técnica de enfiar uma pen USB 3, daquelas bem pequeninas para não estrovar, de 64 GB, e instalei o Ubuntu 22.04 nessa pen USB. Uhum. Portanto, o que eu estou a fazer nesta altura é... O FI é um bocado esquisito, de gerir. Eu gostava mais quando aquilo era direitinho e tu ias à BIOS e dizias que querias arrancar pela pen USB. Devo estar muito destreinado dessas coisas que não dei conta do recado. Portanto, aquilo basicamente vai ao EFI de que está no disco rígido, que tem lá os sistemas operativos todos que aquilo trazia, e depois escolho então aquilo que eu quero arrancar. Reparei que na EFI tenho uma opção de, além de escolher a unidade pela qual quero arrancar, dentro dessa unidade eu depois posso ainda escolher uma subescolha, yeah, que me permite arrancar da pen USB. Portanto, estou super tranquilo. De vez em quando, aquilo deve ser quando está a ler ou a escrever, provavelmente a escrever, quando está a escrever, de vez em quando nota-se que alguma coisa não está perfeita ainda, né? Portanto, é preciso dar ali um compasso de espera, mas não perdi, antes, pelo contrário, não perdi produtividade hoje, como ainda aumentei a minha produtividade, porque estou bastante mais familiarizado a trabalhar com estas ferramentas, com o Ubuntu, do que com outros, exatamente, do que com o sistema operativo. Mas pronto. E dos meus últimos dias é essencialmente isto. Ok. E tu, Diogo? Olha, eu estou quase totalmente recuperado aqui da constipação que eu tive. Da cabeça? Não, isso já não tem remédio. Isso já, pronto, é a vida. Eu sou o único aqui que tem alguma sanidade mental, não é? Vocês já estão todos queimadinhos. Vocês quem? Vocês os dois, o Zé Gorila e o Diogo Constantino. Eu já nasci assim. Pronto. Ah, ok. Há uma música muito conhecida sobre isso mesmo. Pois. Ok. E então, Diogo, tu estás melhor de quê, exatamente? Já disse da constipação que tive a semana passada. Ele disse, tu é como ouviste. Constipação. E além disso, estive a fazer upgrades. Acho que os upgrades ajudaram também a melhorar mais rapidamente. Pelo menos animou o espírito. Fizeste atualizações a ti ou ao computador? Não, a várias coisas. Para já, ao smartphone que uso... É verdade. Mas é, como contei semana passada, eu tive um problema com o meu Valphone X e durante vários dias pensei que ele estava definitivamente transformado num tijolo. Enquanto... Já tinhas recuperado, falaste com as pessoas certas, que te deram as ferramentas erradas, não sei o quê. Sim, mas demorou não vários foi? Dias entre, entre um ponto e o outro. E, ok, ok. E nesses dias do meio eu comprei outro. Comprei um Fairphone 4. Aproveitei a desculpa e comprei um Fairphone 4. Ou seja, no fundo só estavas à espera de um bruxo. Pronto. Bricou o telefone. Oh, que chatice, pá. Agora tenho que comprar outro. Comprei pá. Um Fairphone 4 que funciona muito bem. Eu comprei a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de storage. E pá, a performance do Ubuntu Touch nisto é fenomenal. É muito, muito boa. Estou a correr Focal, a versão mais recente. Ele tem ainda disponível a Chenille, mas já tem também a Focal. E pá, ainda há poucas apps para Focal. Os developers ainda estão a fazer o upgrade das aplicações para Focal. Mas tirando isso, estou muito contente com o telefone. A câmera é maravilhosa, é muito boa. E pá, e a performance é mesmo muito, muito boa. Estou maravilhoso. É desta que tu vamos ver no Instagram? Não. Há uma coisa que ainda não está disponível e não sei se vai estar, mas é muito provável porque está no Fairphone 3, que é o Android. Ainda não está disponível para o Fairphone 4. Mas espera, deixa-me só interromper. Que versão do Ubuntu é que tu tens instalada nesse Fairphone 4? E qual era a mais recente? Sim. Não era essa? E o Android... Que versão de Android é que aquilo precisa? Precisa de que o kernel seja do. Tenha sido compilado para Android 9 ou mais recente. 9 ou mais recente? Eu tinha a ideia que era o 11. Não, mas é o 9 ou mais recente. Okay. O Fairphone 4 vem com Android 11. Ah, pode-se ver essa confusão. Bem, sim. Se bem que ele já tem disponível agora o 13, ok. E epá, estou muito contente. Falta, ainda não experimentei também correr VMs. Explica lá quanto é que foi o estrago. O estrago foi elevado. Isso é o que a gente quer saber, pá. O estrago foi elevado porque ainda por cima ele não fez por menos e foi logo para a versão mais e cara. Comprei uma capa. Ou se faz ou não se faz, acho comprei muito bem. Comprei uma capa de proteção e mais um aquilo que se põe no ecrã também para proteger e um cabo. Portanto, ficou em 700 euros, acho eu, e qualquer coisa. O Diogo peça o Lucky Luke com um telefone de cada lado. Agora é. Já desbricou um, agora tem outro boeda rápido, mais rápido que a própria sombra. Ainda não acabei de migrar de um para o outro, ainda não, por exemplo, não passei os contactos, não passei assim uma série de coisas, eu não tive paciência para isso. E pronto, e aí, em termos de smartphone, este foi o upgrade. E já agora sou daqui o Tiago Carreira, que está aqui a dizer olá a nós, aqui no chat do YouTube. Alice. Olá, Tiago Carreira. Alice, também comprei um NVMe, já comprei há algum tempo até, um NVMe de 500 GB para fazer cache no meu NAS e um de 1 TB para o disco do OS da máquina que utilizo normalmente para streaming. Pá, já instalei o sistema operativo, ainda não estou a usar o NVMe para fazer o streaming porque ainda não verifiquei as configurações todas. O Synology permite que tu adiciones um NVMe? Permite que adiciones dois NVMe. Ok, boa. Mas só para cache. Tenho uma pergunta sobre o Fairphone. Faz. Como é que tu costumas sincronizar os contactos Exporto do telefone? Exporto o ficheiro com o comando do Evolution Data Server e importo também com o comando do Evolution Data Server. É a única forma de fazer. Quer dizer, sem usar os serviços de Google e essas coisas todas, pelo menos. Pois é, Next aí Cloud. Que eu queria chegar. Consegues usar o Nextcloud? Ah, também dá? Ok, pronto. Sim. Então, tens card DAV então... e call DAV, aliás. Há um eu não sei se ainda está a funcionar, mas eu na altura escrevi um gist sobre isso. Pronto, um script, então posso experimentar isso. Eu sincronizava-se, tinha aquilo sincronizado. Ou seja, a vantagem que tu tens disso é que quando tu atualizas um número de telefone, um endereço de e-mail ou qualquer coisa no telefone, se abrires no teu computador ou na tua Nextcloud, se tivesse utilizado aquilo diretamente... o objetivo é teres aquilo sincronizado sempre, não é? Estás-te a lembrar que adicionaste ou que alteraste num sítio. Portanto, eu tinha isso quando tinha o meu Ubuntu Phone como daily, usava sincronização, sim, já na altura. Pronto. E como é que importaste para o Nextcloud? Pois, como é que tu fazes isso? Assim, se vocês usarem, o truque é preciso sempre começar de algum lado, é preciso ter uma base de contactos de algum lado. Pronto, tenho no telefone e só. E depois, de algum lado, não sei, depois cada um encontra o seu sítio. Agora, Nextcloud tem o serviço de calendário, tem o serviço de contactos. Sim, mas... E tem o serviço de... Deixas-me acabar? Sim. E tens o serviço de importação. Ah, ok. Tens que ver se o teu formato de importação é compatível ou se tens que depois fazer ali algum tipo de massajar os dados para poderem entrar. Agora, eu como sempre usei CardDAV e CalDAV, para mim é muito simples, ou seja, basta-me abrir o Thunderbird. Imagina, se eu saltar do Nextcloud para outro serviço qualquer que tenha CardDAV, o que eu faço é configuro as duas contas e movo as fichas de contactos de um sítio para o outro. Ou seja, eu já estou dentro do circuito do CardDAV há muito tempo e do CalDAV, portanto, a mim é tranquilo. Agora, o Nextcloud permite a importação de calendários, no caso do CalDAV, e de livros de contactos, para depois ficares dentro do circuito do CardDAV. Depois de estar dentro do Nextcloud, então tens documentação para isso. Isso não, depois de estar não é o que me preocupa. O que me estava a preocupar era o entrar. Tens ferramentas de importação, sim. Ok, tenho de investigar isso. Ok. Aliás, se tu tens isso no teu telefone, possivelmente se ativares a sincronização, até vai começar logo a sincronizar para a tua Nextcloud. Pois, talvez. A tua base que já tens no telefone. Tenho de ver como é que é. Ok. Olha, depois dá-me um feedback se usares os meus scripts, depois dá-me um feedback se ainda funciona. Pronto, ou se depois já não funciona. Digo qualquer coisa. Eu começo a ver é que há muitas, muitas coisas que beneficiam de um servidor de Nextcloud e eu tenho de começar a pensar seriamente em como é que eu monto uma coisa dessas. Olha, tudo. Uma sapata. Sim. Arranjas uma sapata e fazes isso. Ou então, se quiseres comprar alguma coisa dedicada para isso, podes utilizar a solução oferecida pela NitroKey, que basicamente exemplo, é um Raspberry Pi com não tem uma sapata, mas é uma caixinha que tem um Raspberry Pi e um disco e uma instalação de Nextcloud em Debian. E estás a apoiar, e estás a apoiar o teu podcast preferido. Exatamente. Tens a comprar com o nosso link. Há um código de desconto e um link nas notas. Não falei no código de desconto. Não há código mas de há um desconto, link nas notas. Mas há um link de afiliado. Não há desconto. Exatamente. Mas há um link de afiliado nas notas. Está bem. Esta pergunta foi absolutamente espontânea. Eu sei que para quem está não foi a ouvir, ensaiada, epa, não é? Estes gajos estão aqui a fazer publicidade encapotada à youtuber. Não. Amigos, não, isto foi completamente improvisado. Mas pelo simples não carreguem tá bem. No sininho. Exatamente. Pois. Subscrevam e carreguem no sininho. Isso. E façam like. Aperta esse botão de like. Também. Está bem. E pronto. Já agora, algum de vocês tem sugestões para o nome da próxima release? Eu tenho uma, posso lançar, que é o Majestic. Eu tenho várias, eu tenho aqui umas 6 ou 7. Tenho uma que é o Majestic Magpie, que fui eu que sugeri. Porquê? Porque tem que começar por M e porque tem que ter um adjetivo e o nome sei, de um animal. Sim. E então os que eu combinei foi. Mas a tua escolha recaiu porque? Porque gostei, achei que Majestic era um adjetivo interessante e Magpie é um animal africano que ainda não foi usado. A maior parte dos animais, não todos, são africanos. Portanto, eu achei que era uma boa previsão. Houve quem previsse num grupo de Telegram de um outro podcast, o Massive Moose, que eu achei piada. Olha. Alguma sugestão, vocês? Eu tenho. Eu tenho aqui algumas que eu me fui lembrando antes de nós começarmos a gravar. Myopic Monkey. Macaco Miúdo. Qual? Myopic Monkey. Myopic Monkey. Tão bom. Mental Macaco, que é macaco maluco. Yeah. Melancholic Morsa. Uma morsa melancólica. Ah, Mighty Mouse. Morsa, isto é o desenho morsa animado. Também tenho. Mindful Mosquito. Yes. Que é um mosquito que faz meditação, mas é muito irritante. E também faz yoga em cima de uma prancha de pedal, no meio da lagoa. Sim, sempre. E depois vai parar ao alto mar e tal, aquelas coisas normais. E, finalmente, Magnetic Mule, que é um bocadinho uma homenagem ao software torrents que eu usava há 20 anos atrás. Muito bem. Exatamente. Eu acho que há aí um que tem um bocadinho de possibilidades. Agora, eu vi potencial no monte deles, pá. E myopics e mentals. O Mighty Mouse é o nome de um desenho animado, sem dúvida. Portanto, aí estás tramado. Mas o resto, pá, a Canonical tem que ter coragem, tem de arriscar um bocadinho e ir à procura dos nomes que surpreendam o mercado, pá. Muito bem. Então, como é que chama esta distribuição? O Macaco Miúpe. Que é uma proposta de valor, deixa-me imaginar. Exato, é uma proposta de valor acrescentado. Pois. Mais nada. Isto não basta só fazer alojamentos locais e pôr a placa na porta, tens que ser diferente. Pronto. Certo. E... pois olha, eu depois das 50 sugestões do Vasily até fico incomodado, mas vou dizer na mesma, que eu não tenho vergonha. A minha sugestão é só uma, singela, que é Magic Morsa, que é bem bonito. Não é mau. Simples, bonito. Não é nada mau. É bem bonito. Não, mas olha, que mental magic, mosquito, mental mosquito, eu ficava com essa. Mental mosquito. Mental mosquito. Ser, sim. Peço o nome de um super-herói. Não é? Peço a formiga atómica, mas. Eu acho mas que é mais de um super-vilão. Nesse cara é um super-herói com problemas mentais. Um super-herói é um super-vilão, é um super-herói de alguém. Não, desculpa lá, tem que haver um super-herói com problemas de saúde mental para ter representatividade. Claro, exatamente, são as cotas, pá, tem que ser. Muito bem. Então, a Marvel faz isso o tempo todo. Pronto. Não falta, são heróis de várias origens e etc. Okay. Olha, agora vamos à nossa agenda. Olha, isso é que é serviço. Ora, neste momento só temos um evento programado, que é a Festa Lunar, no Centro Linux, no próximo dia 29 de Abril, sábado. Em que vamos poder dar a oportunidade a todos de experimentar e, ou até de instalar ou fazer upgrade do Ubuntu Lunar Lobster. Boa. E a que horas é isso? O evento começa às 11h30 da manhã, interrompe o almoço e depois retoma da parte da tarde. Sim, senhor. E as inscrições, quando é que estão abertas? Já estão abertas? Neste momento, estão abertas. Então, e onde é que eu me posso inscrever? É ir ao site que está... é o lunar.centralinux.pt, mas o link está nas notas do episódio. Mas o Miguel está-te a perguntar para quem não está a ler, pá. Ó, Diogo, então, tinhas de perceber essa, pá. Exato. O homem está a mandar a linha há não sei quanto tempo e tu não estás a apanhar isto o isto. Isto é tipo aquelas entrevistas, é como aquelas entrevistas que alguns jornalistas fazem com políticos, é que eles já estão combinados um com o outro. Olha, tu vais-me perguntar isto, mas não me perguntes aquilo. Okay. Sim. Até é assim. Exatamente. Entretanto, se quiserem apoiar aqui o nosso podcast, há várias formas de fazer. Uma é comprarem produtos da Nitroki usando o nosso link de afiliados, como já mencionámos há bocado. Como o Vasily vai fazer. Exatamente. Sim. Ou então comprar livros ou cursos ou o que for no Humble Bundle. Também temos links de afiliados. Neste momento há dois bundles no Humble Bundle que estão disponíveis. Um que nós achamos particularmente interessantes no contexto do nosso podcast. Um é o Web Development Book Bundle pela Pragmatic, e o outro é o Machine Learning and AI From Zero to Hero pela Pact. E pronto, e é isso. Se quiserem, já sabem, é uma boa oportunidade para aprenderem umas coisas e apoiarem o vosso podcast preferido. Eu desconfio que essa coisa do Machine Learning e AI vai sair que nem pãezinho quentes. Espero que sim, porque a Pact é a fúria da malta. Eu gosto muito da Pact porque publica sempre conteúdo sem DRM e é um conteúdo interessante e é uma forma também de nos apoiarem. Portanto, espero muito que vão lá todos subscrever aquilo. Aliás, comprar. Ora, e com isto, voltamos aqui à nossa mariscada. Eu continuei aqui no... Isso explica o vinho verde. Pronto. Acompanha bem, é um facto. Eu continuei a testar o Ubuntu 23.04 e os seus sabores. E voltei a testar o próprio Ubuntu 23.04, que já tinha dito que tinha testado a beta. Mas agora testei a release mesmo. Isto porquê? Porque aproveitei o facto de ter comprado comprado e instalado o NVMe na máquina de produção de vídeo e instalei o 2304 e correu tudo muito bem. Tudo a funcionar à primeira. Eu vi vídeos de reviews de youtubers mais ou menos famosos da nossa área a quem correu muito mal, mas a mim correu muito bem. é pena. Pode ser que o bug seja ultrapassado em breve. Os bugs que ele teve. É pena ou é sorte? Ou sorte, não sei. Eu experimentei em várias máquinas, ele só experimentou em uma. Portanto, não sei. Não sei se é sorte, se é muita sorte, se é muito azar dele. portanto. Mas é um facto, aconteceu uma coisa a um e outra coisa a outra, e ambas são verdade. Alterações no instalador. Lembro-me de ter referido que havia algumas coisas que estavam a funcionar e que estavam a ser feitas no instalador em vez de ser feita pós-instalação, mas algumas delas foram removidas. E ficou apenas a questão da seleção do tema. Portanto, aquela pré-configuração das opções de privacidade e já não lembro o que é que era mais. Foram as contas. As contas. Essa parte saiu. É uma pena, porque eu acho que é um momento ideal para apresentar isso ao utilizador. Era a instalação. Isso não aparece quando tu vais para a instalação pela primeira vez. Não, quando arrancas pela primeira vez. Sim, quando arrancas pela primeira vez. No primeiro login, sim. Sim, mas eu acho que o ideal era mesmo durante a instalação. Então? E acho que outra coisa, porque sempre, principalmente para as definições de privacidade. Mas olha que eu acho que do outro ponto de vista até faz sentido, porque imagina que estás a instalar isso para alguém que não é. Sim, és mas tu, isso há o OEM install que estás é mais fácil. O OEM install, que é uma forma de instalar o Ubuntu, que foi desenvolvida para os fabricantes de computador e que permite que as configurações todas sejam feitas numa fase posterior, enquanto que a instalação do sistema operativo fica logo feita no computador. Acho que é o caso ideal para isso. Não. Quando crias uma conta, ao primeiro login do utilizador, ele é convidado a configurar a sua conta Nextcloud e mais 3 ou 4 opções estão por baixo. Sim. Google, são no primeiro login. Sim. Não é na OEM. Sim, mas foi o que eu disse. Sim, mas é a mesma filosofia. Instalas aquilo tudo assim em barda e depois instalas as e depois configuras. Ligam pela primeira vez, configuram essas coisas arranca. Todas. Mas eu acho que até faz sentido deixar isso para a primeira sessão. Porque as pessoas durante o processo de instalação até podem dizer, epá, eu agora não. Ou não tenho aqui os dados da conta, ou isso agora não me interessa, eu quero andar para a frente. Né? E depois esquecem-se. Pois, também é verdade. Mas eventualmente esquecem-se ou faço isto mais tarde. Podem sempre fazer mais tarde. Eu acho que a filosofia, se calhar, foi por aí. Eles pegaram o que é que se pode deixar para mais tarde? Isto pode-se deixar para mais tarde, então fica para o início da sessão. E depois as pessoas fazem aquilo que querem. Mas, por exemplo, no meu caso, se estou a instalar para outras pessoas. Amigos e familiares, isso tudo. Pá, eu não me vou preocupar com essa parte das contas que eles depois que resolvam. Quer dizer, instala, depois vocês, quando usarem pela primeira vez. Eu normalmente vez, faço isso para eles, não é? Metam lá os vossos cangalhos. Normalmente eu faço isso sentado ao lado deles e eles tratam dessas partes. Inclusive a definição da password deles. Que eu não quero ter a password deles. Pois, percebo. Portanto, eu dou-lhes as instruções, explico-lhes o que é que as coisas são. E assim ficam um bocadinho mais autónomos, pelo menos sim, e depois é muito importante no final do processo dizer, olha, se tiveres problemas já sabes, pois. Não exatamente, essa é a parte mais importante de todas. Há uma coisa que eu gostava que pudesse ser feita no processo de instalação, que é a definição da resolução do ecrã, que é aquilo é que eu tenho que fazer sempre que instalo. E que acho que o ideal era ser feito durante a instalação, até porque quando tu arrancas pela primeira vez a sessão e aparece o ecrã da Canonical a perguntar se queres adicionar as contas, se queres fazer essas coisas todas, uma das coisas que ele pede é para submeter dados sobre o sistema à Canonical, e um dos dados que ele submete é o da resolução do ecrã. Ora, se eu ainda não tiver feito esse aspecto de configuração antes, ele vai submeter a resolução errada e então as estatísticas ficam um bocadinho inquinadas, porque aposto que... Mas estás a falar do teu monitor portátil ou estás a falar do teu monitor normalíssimo, convencional, de secretária? De todos. É porque o meu assumo, quando eu instalo, eu fico lá, aliás, Ainda agora fiz mais um há 3 dias, este que acabei de escrever para o trabalho, e não toquei nada da resolução, ficou... Eu noto isso particularmente em VMs, em que ele põe-se para, logo 4x3 para todas. Ah, é, pá, mas VMs... VMs é um caso ainda muito assim, particular. Exatamente, sim, eu também tenho concordo. O mesmo problema. Eu acho que é um caso VMs super... também tenho exatamente é um caso o mesmo super problema. Comum, porque haverá muita gente a usar o Ubuntu em VMs. Ah, sim. Então, mas que estatísticas é que tu tens com números objetivos que provem isso? Então, mas, ó, Diogo, então, mas tu tens dados? Dados? Tens dados? Não tens dados? Um parecer. Então, se não tens dados... Tem que ter um parecer. Tem que ter um parecer. Tem que ter um parecer. Agora, mas será que as estatísticas das VMs são tratadas com a mesma importância das instalações em hardware físico? São dados, são dados. Não são dados. É uma questão de importância, é uma questão de classificação. Exatamente. Dos dados e de organização dos dados, não é? Depois que os dados faz aquilo que tu quiseres, faz a análise, sim, sim, sim. Que for preciso. Mas foi, eu sei disso. A minha pergunta é exatamente, ou seja, porque uma das tuas preocupações, e é legítima, Diogo, é enquinares os resultados porque a tua resolução não está conforme aquilo que vais usar. Uhum. Agora, a minha pergunta é se a própria Canonical, quando recolhe esses dados, não está ciente dessa limitação, porque quando as pessoas que instalam VMs provavelmente vão bater nesses padrões, não é? E se calhar a Canonical está habituadíssima a... Se calhar diluir isso no resto das estatísticas. Ou... Eu espero que seja tido em conta, mas o ideal é não ser preciso dar passos adicionais para que esses dados sejam configurados apropriadamente. Qual é o sistema de virtualização que tu utilizas, Diogo, habitualmente? Eu uso o KVM e Virt Manager. Ok. Como é que tu, ou seja, tu tens que ser tu, não há nenhum passo adicional para definir resolução, porque eu lembro que, por exemplo, no VirtualBox, tu só consegues uma definição minimamente decente depois de instalares o VirtualBox Guest Edition. Não, com a KVM isso não é preciso. Sim. E não só. Ok. E não só. No caso do VirtualBox, sim, é definitivamente o caso. Aliás, eu lembro-me que há uns tempos atrás eu tinha querido experimentar com o Ubuntu, a última versão, por... pressão de pessoas de Lamego e instalei-o em VirtualBox, esqueci-me completamente que tinha o Virtual Coisa Manager, instalei-o em VirtualBox e não conseguia por nada pôr a definição do ecrã correta, mesmo depois da instalação, para desistir, e depois lembrei-me, ah, espera, tenho o Virtual Machine Manager, Virt Manager, e aí correu tudo bem, não tive que fazer nada. Ele apanhou automaticamente a definição do ecrã, instalou aquilo como deve ser. Não tive que fazer absolutamente nada. Depois há outras distribuições que se calhar tens que ir lá afinar umas coisas e tal, mas instalações fora de ambiente virtual, nunca tive assim grandes problemas. Ele assume as físicas normalmente correta. Ele apanha, sim, bem. O que mais preocupa mais a mim, neste caso, é a GM. Oh, Diogo, tens que deixar de máquinas virtuais. Tens que comprar é computadores, pá. Cada vez que quiseres máquina virtual nova, compras mais um computador. Sim, pá. Mais um computador. E um portátil. Claro que sim. Pá, quem compra um Fairphone, assim... Só porque sim, também compra um computador. Aliás, tu podes usar o Fairphone como um computador de secretária também. É só ligar os cabos todos. Sim, em teoria sim. Ainda não experimentei isso, por acaso. Até porque não tenho uma doca para depois ligar o teclado e o rato. Mas qual doca? Doca? Mas não é preciso doca nenhuma. Então isto... Não que sei, é que tu precisas? Não, uma doca? Sim, sim. Não tenho nenhum... Ah, por acaso, tenho um teclado Bluetooth, tenho. Não sei onde é que ele está, mas tenho. As ideias estás a dar ao homem. Pronto. O homem estava quieto, já vai gastar mais dinheiro. Não, eu tenho. Eu tenho Vasily. Tenho um teclado... Desde que abriste aquela loja de eu tenho um teclado e um rato Bluetooth. Fechar a vez. Agora é que me lembrei, tinha de os procurar. Pronto, está resolvido. Pois. Já não lhes mexo há 4 anos, ou pelo menos. E não sei nem é que os guardei. Oh, o truque é não tocares nisso, é comprares novo. Eu não arriscava. Há 4 anos que não lhe mexes, eu comprava novo. Mas pronto. Tirando isto, fiquei muito contente com a sessão do Ubuntu no 2304. Tem uma boa performance. O Firefox, o Snap, está bastante rápido a arrancar, mesmo quando é a primeira vez de todas, com em que ele está a gerar o perfil e tudo isso, arrancou em 6 segundos. Isto numa VM com 2 cores e 8 GB de RAM, portanto não, é uma máquina relativamente modesta. 6 segundos? 6 segundos é arrancar muito, quando está a gerar o perfil. Para mim, é mais ou menos o mesmo que ele demora sem ter snap pela primeira vez. Depois, a arrancar em cold boot, normalmente ele arrancava em menos de 3 segundos. E sem ser em cold boot, é instantâneo. Portanto, é bastante bom. Além disso, tive de volta também de outros sabores do Ubuntu. E um que eu não cheguei a experimentar foi o Ubuntu Mate. Infelizmente, não tive tempo. Mas estive a ler as notas de lançamento, em que o Wimpy explica que há poucas novidades do Ubuntu Mate porque ele esteve doente e depois mudou de emprego, e então isso limitou-lhe muito o tempo disponível. Mas ainda assim houve upgrade da versão de Mate Desktop. Um membro da comunidade gerou wallpapers com lagostas robóticas usando o AI, e estão bem engraçados até. O suporte para Flatpak foi removido, e o suporte para Pipewire foi adicionado com colaboração com o Eric Eichmeier do Ubuntu Studio. Portanto, fiz. É uma release sólida, curta mas sólida, diria eu. Além disso, experimentei pela primeira vez o Ubuntu Cinnamon, nunca tinha experimentado. Curiosamente, o instalador tem um wallpaper da Debian, e crashou a primeira vez que correu. Crashou em VM? Sim. Okay. A sessão depois da instalação. E não foste comprar um computador só para validar não, se isso era da VM, não. Se não era? Não, porque ele a seguir arrancou bem. Lancei o instalador outra vez e correu bem. E não há tempo para fazer tudo, né? E depois disso, depois de instalado, a sessão estava assim um bocado a crashar a torto e direito, mas eu fiz updates, porque havia updates para fazer. Fiz um reboot e a partir daí a sessão ficou sólida. Portanto, isto não foi a versão final, foi a versão beta. Portanto, é normal que coisas destas aconteçam. A UI do Cinnamon não é má, mas não é para mim. É um bocado semelhante à outra que pode fazer outros sentirem-se um bocadinho mais confortáveis por ser familiar. É bastante parecida com a do Windows, mas não é para mim. Esta distribuição, desculpa, ainda precisa, ai, de um bocadinho mais de assim polimento. Se descobre quem patrocina o Constantino. Ainda precisa de um bocadinho mais de polimento, mas está perfeitamente utilizável se vocês gostarem do Cinnamon Desktop ou se procurarem uma experiência de utilização parecida com a do Windows. Acho que está perfeitamente, serve perfeitamente o Ubuntu Cinnamon. De 0 a 10, quanto é que tu dás à consistência desse novo flavor? Consistência, com o teste que eu fiz, é assim um bocadinho algo que eu não me arrisco a pronunciar muito. Mas se me falasse, a avaliar a experiência como um todo, eu diria um 6,5, 7, não mais que isso. Isto porque, depois, chegará, isto porque depois dos updates ele ficou sólido, não deixou de ter aqueles crashes todos que tinha. O que eu experimentei foi o Edubuntu. Não sei se algum de vocês experimentou. Há muitos anos. Pronto, o Edubuntu não tinha um release há 9 anos, portanto. Exatamente, foi há muitos anos. É uma novidade e o seu regresso como flavor também. Aliás, a equipa é a mesma do Ubuntu Studio, portanto é uma equipa experiente. Ele está baseado na sessão do Ubuntu, ou seja, com GNOME, ao contrário do Ubuntu Studio, cuja imagem traz para a missão o KD Plasma, apesar de poder ser instalado em outras versões do Ubuntu. E curiosamente, uma coisa que eu reparei é que não tem um browser pré-instalado. Espera, o Edubuntu não vem com o navegador instalado? Não, traz. Nem sequer com o GNOME nada. Web ou coisa assim? Não vi lá nada. Que coisa tão estranha. Então, mas como é que... Mas isso era uma beta? Era a beta, sim. Então como é que eles fazem, por exemplo, se numa sala de aula vamos pesquisar instalam o tópico não sei das quantas? Instalam? Ok. A resposta que eu posso ter para isso. Houve aí alguém que se esqueceu não de sei, incluir é, o é navegador. É possível que tenha na, acontecido pacote, alguma coisa. Eu sei que a versão que eu experimentei não tinha um browser. Estavam indecisos qual é que havia de ser e escolheram não pôr nenhum. Que é para ser democrático. Mas tinham outras aplicações. Por exemplo, tinham um cliente e-mail, que é o Geary. É um menos conhecido. Já em aplicações. Ah, é, nos levezinhos, é bastante, é dos mais conhecidos, na categoria levezinhos. O Geary é o que vem, é o que vinha por omissão no Lubuntu. Okay. E no Elementary também. Ainda usava LXE. Sim. Okay. Eu lembro-me porque eu retirava-o sempre. Pronto. Que eu fazia uma instalação, tirava-o e punha o Thunderbird. Okay. É um bom segundo cliente, ou seja, se tiveres um segundo conjunto de contas de e-mail que queres, que não façam ruído na tua utilização habitual, uhum, das tuas contas mais, vamos chamar, mais comuns, é um bom segundo cliente de e-mail. É uma coisa que está ali, tu abres só para ver o que é que se passa ou... Uhum. Eu gosto. Usei em tempos, agora não, mas usei em tempos, sim. Não é a última bolacha do pacote, mas também não chateia. Acho que é uma boa descrição, sim, sim. É mais mal ou menos não isso. Faz. Em termos de software para fins educativos, reconheci o G-Compris, uhum, reconheci também o Calibre, que não é tanto para fins educativos, mas é um software para gestão e leitura de e-books. E depois vi que ele tinha lá uma aplicação criada pela equipa para gerir o menu do GNOME, mas orientada para os fins específicos da distribuição, para fins educativos. E tinha também o Edubuntu Installer, que é basicamente uma versão para Edubuntu do mesmo software de base que é utilizado para o Ubuntu Studio Installer. Ou seja, ele tem lá, abres essa aplicação e ele tem lá um conjunto ou vários conjuntos pré-definidos de softwares, e conforme o propósito para o qual vai, mais concreto, para o qual vais usar o software, o sistema, escolhes o subconjunto. E ali está organizado por idades. Portanto, software educativo para até certa idade, depois até certo nível escolar e por aí adiante. Não explorei muito isso porque tinha tempo limitado, mas achei interessante. E Scratch? O Scratch, Scratch já não se instala. O Scratch agora usa-se via browser. Ah, então. Olha que cena. Então, mas agora já só vem via navegador de internet e eles não põem um na distribuição. Mas é algo que pode-se instalar sempre. E às tantas faz parte de um daqueles subconjuntos de software que tu escolhes. Portanto... É possível, todos. É possível. Mas de qualquer maneira provavelmente não vai ser necessário, porque o professor diz assim: bom, meninos, então vamos todos escrever este pequeno código para fazer este pequeno programa. Setora, já está feito, pedi ao chat GPT. Pronto. E ele escreveu. Pronto. Pronto, podemos ir para casa. Ok. Outra release que eu experimentei foi a do Ubuntu. As imagens durante a beta, não sei se da beta, se só as daily, estavam com problemas e estavam já, o build server estava a gerar imagens tão grandes que eram recusadas e não foram publicadas. Mas uma das coisas que há de novidade do Ubuntu nesta release é que há uma imagem minimal. E então experimentei minimal, isto na beta. E de facto é mesmo aquilo que se espera do Ubuntu, uma distribuição leve, simples, e que no caso da imagem minimal tinha mesmo só o XFCE e as aplicações do ecossistema XFCE, nem browser nem nada, e foi uma instalação e uma utilização sólida, aliás como o Ubuntu já nos acostumou. Agora, hoje ainda tive de manhã a oportunidade de experimentar o Ubuntu release. Mantém-se a release, a imagem da release está sólida. E o XFCE 4.18 tem pipeline para omissão. O XFCE 4.18 tem melhorias no suporte para a IDPI e também tem melhorias da integração do desculpem, do Window Manager para, então, mas alguém falou do para renderização de gráficos em gráficas mais exigentes ou com mais performance e quando tens ecrãs de grandes dimensões, ele é preciso utilizar técnicas um bocadinho diferentes para garantir que a qualidade da renderização se mantém. E há aqui melhorias do XFCE nesse aspecto. Não sei se algum de vocês experimentou, Xubuntu. Eu não. Eu sou um dissidente. Eu estive a experimentar outras coisas. Ótimo. Mais recentemente, não. Eu lembro-me de ter experimentado Xubuntu há uns tempos atrás, precisamente quando andava a comparar a distribuições mais levezinhas para as minhas necessidades. E eu acabei sempre por ir parar ou a LXDE ou a LXQT. Porque a velocidade para mim é mais importante do que alguns aspectos estéticos. Mas o Xubuntu... Não sei, o XFCE é eu nunca me adaptei muito bem. É, mas não é tão leve ou tão... É mesmo... Repara uma coisa, a minha filosofia nesse aspecto é um bocadinho como as dos carros de corrida. Tu tiras o peso todo que podes para tornar aquilo muito mais leve. Carros não, é um mau exemplo. Aviões. E... Nos carros também, carros de rally, carros também, sim, carros sim, também. Sim. Mas eu gosto mais de aviões. O XFCE é, quantos aviões é rápido, mas não é tão rápido. Hei de lá chegar. E depois cobro uma taxa de 2€ por cada passageiro. Isto a propósito das notícias recentes da taxa de carbono. Não interessa. O XFCE é rápido, não ponho isso em questão, mas o LXDE, por exemplo, é mais rápido ainda, ou mais leve, é menos exigente em termos de processamento. Ou então fazes como o Diogo, derretes três notas das grandes num computador novo e vais ver que é muito mais rápido que o XFCE. Pois. Mas não é isso que eu preciso. Okay. Mas adiante, há uma coisa que eu estou mesmo muito curioso de saber, que é à luz das notícias recentes de que há uma espécie de ressuscitar do Unity. Como é que a coisa correu? Eu também experimentei o Ubuntu Unity. A beta estava um bocado instável. Cada vez que eu carregava na aplicação de definições do Ubuntu Unity, o Unity crashava. E acabei por instalar, isto foi na beta, e também instalei na release. Na release, não lembro se isto aconteceu também na beta, se não, mas o instalador crashou na release. Lancei-o de novo e depois funcionou. E pá, gostei. Coisas que eu gostei foi que tivesse o tema escuro por omissão. Achei curioso que ele tivesse o Remina pré-instalado. É um bocado... Relembra-nos o que é o Remina. É um cliente de acesso remoto que suporta múltiplos protocolos e é o que suporta, se calhar, melhor o RDP, que é o que tu precisas para aceder remotamente ao Windows. E olha que eu instalei o Ubuntu 22.04 e o Remina vinha por omissão também. No Ubuntu? Ubuntu 22.04, sim. Aliás, está aqui. Okay. Nesta coisinha pequenina que aqui está. Não me lembro de trazer. Então, Remina. Mas sim, portanto, se calhar ótimo. Foi daí que ele herdou. Então, se calhar foi daí que ele herdou o Remina. Era algo que eu costumo instalar, portanto, de qualquer forma. Mas o problema que eu encontrei na beta, o do crash da aplicação de definições, continuava na release. É uma pena, porque de resto não era o desktop com mais performance, mas funcionava. Só aquele problema que é um bocado grande, na minha opinião. Yeah. Além disso, experimentei outra coisa que é uma novidade, que é o Ubuntu Mini ISO. É uma ISO de instalação do Ubuntu que só serve mesmo para instalar. Tem menos de 112 MB de tamanho a ISO, portanto é mesmo pequena. E a única coisa que ele faz é lançar um menu que permite instalar qual é a versão do Ubuntu que queres correr, a que está lançada anterior e a LTS anterior, e versão desktop ou versão server, e a partir daí ele faz o download da imagem e lança o instalador dessa imagem. Não consigo imaginar o contexto em que as pessoas poderiam usar isto, porque para isto estar à internet a descarregar a imagem para fazer a instalação, mais vale fazer a instalação é poderes ter diretamente. Tens uma unidade que faz tudo, basicamente. Yeah. Ou seja, em vez de teres uma pen que tem Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, o que for, tens uma pen que tens no teu porta-chaves e que sabes que é a porta de entrada, desde que tenhas uma boa ligação à internet, não é? Portanto, isso é, acho que é, não é preciso explicar isso, toda a gente sabe. Agora, eu não sei quanto é que ele descarrega, se ele vai descarregar os 4 GB e tal do ISO, ou se vai descarregar pacotes à medida que for instalando. Se calhar ele vai instalar pacotes. Não sei como é que é. Francamente não sei, mas ele lançou claramente o instalador da distribuição, portanto, pelo menos só se ele está otimizado para ir buscar o instalador e o instalador depois trata de tudo, isso já não sei. É experimentar. Eu gosto destas minis ISOs e tal, e daquelas imagens que assim mais esqueléticas que vêm com o fundamental. É fixe porque é como ir a um buffet. Self-service, não é? Ou daqueles buffets que tu vais lá e escolhes o que queres comer. É um bocado assim, filosofia. Pagas um X e depois escolhes os ingredientes da pizza. Ok, e pronto, é isto. Acho que por hoje, não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar mais. Não, eu tenho só, vou fazer um teaser. Ok. Que o Miguel vai traduzir muito bem, teaser. Para um aperitivo, uma sugestão, uma pequena provocação. É mais que uma antevisão. Mas não é uma provocação. A antevisão ainda sou capaz de ir, mas pronto. Não tive, aproveitei a boleia e dediquei um quarto de hora, não foi muito também. Tenho esperança de conseguir mais um bocado, mas dediquei 15 minutos a tentar averiguar pelo menos o conceito do NixOS para Totós. E fiquei muito agradado. Portanto, 15 minutos deu para ver bastante, deu para validar algumas teorias, não deu para fazer nada com rigor, mas deu para validar algumas das minhas convicções, portanto, e não me desiludiu. E olha que é uma ferramenta, é um conceito, não diria que seja específico do NixOS, mas é um conceito, aquele conceito agora dos Immutable OS, tem muito potencial. Concordo. Em termos de utilização, consigo encontrar problemas para os quais o NixOS ou algum semelhante consiga dar uma resposta com muita qualidade. Concordo. Mas ficará para um próximo episódio. Explica-me lá isso. Sim, diz. O que é isso de um Immutable OS? Pá, na prática o conceito é, tu pegas numa imagem que instalas, certo? Conforme o Diogo aqui descreveu já 4 ou 5 vezes, só neste episódio, quando tu instalas qualquer coisa, aquilo que fazes de seguida é normalmente atualizações, certo? Certo. A partir daí já não tens o sistema que instalaste, já tens o sistema que instalaste mais as atualizações que fizeste naquele dia, naquela hora, certo? No que toca, quando falas do Nix, o Nix é uma imagem única que arranca sempre da mesma maneira, e quando tu queres alterar alguma coisa, tens um ficheiro de configuração onde tu juntas linhas ou tiras linhas, corres o comando para fazer o build daquelas alterações, e quando tu arrancares, vais arrancar com as alterações que tu definiste num ficheiro de configuração. Exatamente. Portanto, se tu pegares no ficheiro de configuração e aplicares noutro sistema, vais ter exatamente a mesma coisa. Com a vantagem de que não há atualizações. Aliás, aquilo não tem um instalador. O instalador basicamente é, queres usar o Thunderbird, junta estas duas linhas ao ficheiro de configuração e corre o comando de build novamente. Ou seja, não é a coisa mais prática do mundo para pessoas, ou seja, o velho slogan do Ubuntu, for human beings, não acredito que seja for human beings, mas se quiseres ter aquilo como uma ferramenta de trabalho, se quiseres entregar aquilo nas mãos de um septuagenário, que queres que garanta que a coisa funciona durante muito tempo, se queres que aquilo seja, lá está, uma ferramenta de trabalho para que queres garantir consistência, queres garantir que as condições são as mesmas em termos profissionais, acho que é uma ótima ferramenta. Outra característica dos sistemas imutáveis é que os sistemas de ficheiros, onde está o software instalado, e do próprio raiz do sistema, é apenas de escrita, ok? Não consegues, aliás, apenas de leitura, não é? Não consegues escrever lá. Portanto, e mesmo, por exemplo, aqui o NixOS usa uma coisa parecida com containers para fazer o deploy de todas as aplicações. O Fedora Silverblue usa Flatpaks, o MicroOS da SUSE também faz a mesma coisa. É, tem um sistema de ficheiros read-only, parecido com o do próprio Ubuntu Core. E depois o software que instalas é tudo com Flatpaks. E o Ubuntu Core, o próprio Ubuntu Core, é um sistema de base, uma imagem de base que está em read-only. E depois em cima tens apenas snaps. É isso. Ou seja, é uma coisa completamente imune a tudo o que seja software malicioso, não. Vírus, etc. Quando usas a palavra completamente, yeah. Não, não há acho que ninguém aqui vai assinar por baixo. Era daí a minha pergunta. Não há nada nunca que seja completamente, até porque há coisas, há exploits que tu podes funcionar, podes correr e que só funcionam em runtime e que não precisam de ser instalados, podem apenas executar em memória. Logo aí, e além disso, até mesmo as medidas de isolamento e proteção podem ter bugs. Aliás, ainda esta semana descobrimos que a polícia francesa já consegue desencriptar sistemas de ficheiros Lux. Portanto, não há nada que seja invulnerável. Agora, há coisas que são muito mais seguras e robustas utilizando estes princípios, que aliás é também os princípios que é utilizado nos smartphones, em que os smartphones Android atualizam com imagens, o próprio Ubuntu Touch instala com imagens, em que o sistema ficheiro está read-only, e os pacotes das aplicações são pacotes em que também há algum confinamento, em que as aplicações comunicam umas com as outras utilizando serviços de sistema que fazem intermediação entre as aplicações. Por acaso, nós temos que acabar isto, mas eu deixo-me fazer-te uma última pergunta, Diogo. Agora fiquei curioso, já há muito tempo que não pergunto. O Ubuntu Touch já permite a cifra do seu conteúdo? Já consegues encriptar o sistema de ficheiros? O sistema de ficheiros do telefone? Não. Obrigado. Falámos disso aqui já há uns tempos, se calhar não estavas cá nesse episódio. O Alfred fez algumas experiências nessa área, mas será algo a entrar só em Focal eventualmente. Eu lembro dessa conversa, mas tinha esperança que já pudesse haver alguma não, novidade e que eu... Porque o foco tem sido só no desenvolvimento do upgrade para o Focal e essa era uma funcionalidade nova, adicional, que irá eventualmente vir depois. Tranquilo. Resta então dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrón, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima.